Oneda, atende o telefone. Liga no radinho, eu pô na tua cola. Já falei que sim, bitch no ramela. Liga no radinho, eu pô na tua cola. Já falei que sim, bitch no ramela. Imagina a gente transando Dutch Mopala. Você é masoquista, mina, cê vai levar tapa. De peito amarela, cabelo roxo, Ravena. Você tá pelada com uma bandida da cena. Você fica rosa, bitch, com a double chains. Calma, buceta, mina, semana que vem. Liga no radinho, meu pó na tua guela. Já falei que sim, pedindo ramelo. Mina que tu beija, cheira coquei no meu pau. Pagando boquete, ela se engasga, bife mal. Fala que tá com tesão, depois pede anal. Só fode no pelo, com essa bitch é mais legal. E sem papo torto, colou na minha casa. Fica de cu doce, vai levar pica de graça. Louca de MD, trajada na baby. Eu te deixo roxa como você gosta, baby.